eu estou no meu coração, irmãos, tem um tempo atrás, mais ou menos aí uns 2 meses, 1 mês e meio, eu comecei uma série de mensagens que eu não terminei. Comecei no campus Coronel Veiga. E estou no meu coração de ministrar essa série aqui até o final, no campus Centro, que é justamente, e hoje, né, tudo confirmou para que isso acontecesse, que é justamente uma série de mensagens baseada no Salmo 23, que foi lido aqui pela pastora Márcia no início, né? Então eu quero começar essa série hoje, vou ministrar hoje, agora pela manhã e à noite, terminar essa mensagem. Então não vou terminar essa mensagem agora, se você puder estar conosco à noite, ou online, ou presencial, e cada palavra eu vou ministrar um versículo do Salmo 23. Então nós vamos percorrer aí 6 mensagens, cada mensagem um versículo. Nós vamos ministrar de uma maneira expositiva o Salmo 23. Eu quero convidar você a mergulhar nas riquezas que há nesse Salmo, que no meu entendimento é um dos mais conhecidos Salmos da palavra, né? O Salmo 23 é um dos livros poéticos, conhecidos como poéticos, juntamente com o livro de Jó, juntamente com Provérbios, Eclesiastes, Cantares, está lá na parte da Bíblia conhecido como livros poéticos. E o Salmo 23, em especial, é um salmo muito, muito importante, muito especial para a nossa vida. Amém? Você é abençoado pelo Salmo 23? Talvez alguns aqui sabem até de cor, né, o Salmo 23. Nós aprendemos esse salmo ao longo aí da nossa infância, para aqueles que nasceram nesse ambiente igreja, né? Quantas lições, né, na escola dominical nós tivemos quando crianças sobre o Salmo 23, né? Quantas músicas infantis temos o Salmo 23, né? Nós aprendemos, nos familiarizamos com ele desde a nossa infância. E é um salmo que faz parte do nosso dia a dia, faz parte nas horas difíceis, né? O Salmo 23 traz consolo ao nosso coração. É um salmo que faz parte nas horas alegres da nossa vida. Nós estamos lá lendo e nos lembrando do Salmo 23. E é um salmo especial também porque ele é um salmo messiânico. É um dos salmos messiânicos da palavra. Você tem aí uma tríade no saltério do Salmo 22, 23 e 24, eles estão juntinhos aí na coleção da sua Bíblia, como salmos messiânicos. O Salmo 22, que fala daquele que entregou a sua vida, ou entregará a sua vida por suas ovelhas. O Salmo 23, que é aquele que supre a ovelha. E o Salmo 24, que fala sobre aquele que voltará para as suas ovelhas. Então são salmos messiânicos. O que é um salmo messiânico? É um salmo que aponta para o Messias, aponta para Jesus. O Antigo Testamento está repleto de textos em que Deus começa a dar porções da revelação que se concretizaria em Jesus. E o Salmo 23 é um desses salmos, por isso é um salmo muito especial. Quero convidar você a mergulharmos nesse salmo de uma maneira profunda, de uma maneira teológica, de uma maneira bíblica, entendendo um pouco mais o que Davi quis nos passar como mensagem, e para esse início de ano, né, que esse salmo também norteie o nosso ano, norteie a nossa vida, nos dê direcionamentos, nos dê um caminho que seja um caminho estável, um caminho em que seja um caminho na palavra. Nós vamos estudar o Salmo 23 nas células durante a semana, então eu quero convidar você mesmo a estar com a gente aqui nos cultos de domingo, amém? Então abra comigo o Salmo de número 23, por favor. Eu vou usar a versão NVI, talvez ela seja um pouco diferente da sua, mas é a versão que eu vou usar como referência aqui para nós. Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém. Feche teus olhos um instante, Pai. Obrigado pela leitura da tua palavra. Ela é viva e eficaz. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor ministre ao nosso coração, fale conosco, ó Deus, através da sua palavra. Por favor, Jesus, nós precisamos ouvir a tua voz e que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Repita comigo: o Senhor é o meu pastor. Nós vamos ministrar sobre essa expressão aqui agora. O Senhor é o meu pastor. Essa é uma declaração de Davi. É uma declaração de pertencimento. Davi, ele tinha a convicção de um pertencimento. O Senhor é o meu pastor. Irmãos, o anseio por pertencimento é uma das maiores necessidades sociais do ser humano. Veja uma criança. Nós acabamos de fazer um ato aqui de batismo. Uma criança, ela tem anseio por pertencimento, ela tem anseio por ser amada, ela tem anseio por ser cuidada. Se você abandonar uma criança sozinha, por exemplo, largá-la de lado, além de talvez ali ela sofrer por falta de alimento, ela vai sofrer por falta de pertencimento. Você pode até dar alimento a uma criança, mas se você não der a ela pertencimento, ela vai deixar de receber coisas essenciais para a sua vida e ela pode até mesmo morrer, mesmo recebendo alimento, mesmo recebendo cuidado, mesmo recebendo aquele alimento material. Ela precisa dessa sensação de pertencimento, ela precisa dessa sensação de que ela é amada, de que ela pertence a algo maior. A sensação, a noção de pertencimento, ela está associada ao nosso bem-estar emocional, a nossa saúde mental, a um senso de propósito, de segurança, de identidade. Por outro lado, a falta de pertencimento, ela pode gerar também uma sensação de isolamento, um adoecimento nas nossas emoções. Ela pode gerar uma sensação de rejeição, ela pode influenciar na autoestima, ela pode influenciar na capacidade de formar relações saudáveis. Esse é o drama do nosso tempo. Esse é o drama do nosso tempo. Nós nunca nos relacionamos com tantas pessoas como nos relacionamos nos dias de hoje, e nunca se tem um sentimento de solidão como se tem nos dias de hoje. A rede social, se por um lado ela permitiu que você se relacionasse com milhares de pessoas ao mesmo tempo, praticamente ao mesmo tempo, ou num intervalo muito pequeno de tempo, por outro lado, ela também nos roubou as relações. Quantas pessoas que você se relaciona na rede social que, na verdade, você não se relaciona plenamente? Ele é teu amigo, mas não é. Não é verdade? Ele é teu amigo, mas, assim, se você passar por ele na rua, é capaz que você nem o cumprimente. Porque você tem uma relação com ele digital, mas você não tem uma relação social com ele, evidente, verdadeira com ele. Então, essa noção de pertencimento, ela acaba sendo uma noção muito falsificada, muitas vezes. E isso gera adoecimento. A pessoa se relaciona com muitas pessoas, mas quando ela cai em si, ela não pertence a ninguém. Ela não pertence a um lugar. Ela não pertence a um propósito. Ela não pertence a uma identidade. Porque o senso de propósito, de identidade, nos é construído nas relações sociais, na relação com Deus, na relação com o próximo, na relação igreja. Não existe igreja virtual, irmãos. Existe uma igreja digital, existe uma igreja online, mas essa igreja, em algum momento, ela precisa se tornar presencial, ela precisa se tornar essa relação que nós temos. Porque os relacionamentos reais, eles estão aqui, ó, no dia a dia da nossa vida. Davi tinha essa consciência de pertencimento. Quando ele escreve essa expressão, o Senhor é o meu pastor, Davi estava convicto de a quem ele pertencia. É uma declaração de pertencimento. E ele usa, obviamente, a imagem que era muito familiar para ele, a imagem do pastor. Aqui, Davi, provavelmente numa fase mais, mais experiente, ele está relembrando o seu tempo de juventude. Quando ele escreve o Salmo 23, Davi, obviamente, está trazendo à memória o pastor de ovelhas que cuidava das ovelhas do seu pai, Jessé, que no campo cuidava daquelas ovelhas, que no campo, por exemplo, deu a vida por aquelas ovelhas, protegendo a ovelha do leão e do urso em determinados momentos, ou até mesmo de outros predadores. Davi está trazendo à memória essa imagem. Ele diz, o Senhor é o meu pastor. Ele se associa a quem ele foi, um pastor de ovelhas. Então ele sabia do que ele estava falando. Não é simplesmente uma declaração dizendo que ele é o meu pastor. Não, é uma convicção de pertencimento. Davi sabia de quem ele pertencia. Irmãos, nós temos como referência nosso Senhor Jesus, o bom pastor. Jesus foi além, até mesmo além de Davi, porque Jesus deu a sua própria vida, enfrentando as forças do inferno, para poupar a nossa vida e cumprir o plano do Pai, amém? Jesus é o nosso bom pastor, Jesus é o supremo pastor. Ele diz lá em João 10, 14 e 15, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. No verso 28 ele diz, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Jesus é o nosso bom pastor, a Ele nós pertencemos. Essa convicção, ela precisa fazer parte da nossa vida. Jesus é aquele que nos dá plena satisfação, irmãos. Em Jesus nós estamos completamente supridos. Jesus, como nosso bom pastor, é o único capaz de nos dar essa sensação de que em Deus eu tenho mais coisas do que eu não tenho na vida. É debaixo desse pastoreio. Ele diz, eu conheço as minhas ovelhas. Tem um vídeo rolando na internet aí, em que estão se colocando, espero que não faça isso aqui, mas estão se colocando o pastor e atrás estão as ovelhas ou as pessoas que são pastoreadas por esse pastor e chamam o nome dele, o falam e pela voz ele tem que identificar o nome dessas pessoas. Como que eu vou fazer isso aqui num auditório como esse, irmãos? É impossível. É impossível. Talvez lá na célula que eu lidero, talvez eu consiga fazer isso nos grupos de liderança que eu estou mais próximo, liderando mais de perto, talvez isso seja fácil, eu consiga fazer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, eu posso até esquecer o seu nome, eu posso até não me lembrar do seu nome, mas Jesus sabe quem você é. Jesus conhece você e Ele chama você pelo nome. Você para Jesus não é apenas uma pessoa qualquer. Você para Jesus não é apenas alguém que ele se refere ao fulano que é mais alto, que é mais baixo, que é mais magrinho, que é mais gordinho, o fulano que trabalha não sei aonde. Não, você é uma pessoa para Jesus. Você tem um nome, você tem uma história, você tem um propósito, você tem um plano sobre a sua vida. E o seu bom pastor estabeleceu isso sobre você. A ele você pertence. E ninguém pode tirá-lo das mãos dele. Aleluia. E porque o Senhor é o nosso pastor, irmãos, nós não somos das circunstâncias. Nós não somos da doença. Nós não somos das tragédias, das perdas. Nós não somos da injustiça que sofremos. Nós não somos do diabo, nós somos do Senhor. A nossa vida está em suas mãos, a Ele nós pertencemos. Amém? Você pertence ao seu bom pastor. Então, assim como Davi, que sabia do que estava falando, que fez essa declaração de pertencimento, todas as vezes que você talvez se sentir inseguro, todas as vezes que talvez você se ver tomado pelo medo, pela angústia do desconhecido, do incerto, daquilo que está por vir, lembre-se, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, eu pertenço a alguém que me criou, a alguém que me alimenta, a alguém que me protege, a alguém que sabe o meu nome, a alguém que cuida de mim, a alguém que tem planos para a minha vida. Davi sabia do que ele estava falando. Davi sabia do que ele estava falando. Não era algo que ele tinha alguma dúvida. Ele tinha consciência de quem ele pertencia ou a quem ele pertencia. O que isso significa para nós, irmãos? O que significa viver por essa consciência de pertencimento? Eu tenho algumas coisas para entregar para você aqui agora pela manhã, mas não vou fazer isso na totalidade, esperando que você volte à noite ou nos acompanhe online. Mas a primeira coisa que me chama a atenção aqui é viver por essa consciência de pertencimento, por essa convicção de que o Senhor é o meu pastor, é reconhecer que Ele é suficiente. Diga comigo, Ele é suficiente. Suficiente. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Há duas expressões aqui que eu quero destacar para você inicialmente. A primeira expressão é uma palavra, Senhor. Quando Davi usa essa palavra, ele não usa por acaso. Quando Davi usa a palavra Senhor aqui, talvez para você e para mim, ela pode significar apenas uma expressão de cuidado com Deus. Talvez ela possa significar apenas Deus para você e para mim. Mas naquele contexto, ela tinha um significado profundo. Porque a palavra Senhor no hebraico é Yahvé. Yahvé, ela tem nomes compostos. O que Davi está querendo nos apresentar aqui? Davi está querendo nos apresentar o caráter desse pastor. Quem era esse pastor? Não era qualquer um. Não é qualquer pastor que Davi está falando. Davi conhecia tantos pastores. Davi era um pastor de ovelhas. Davi sabia da função de ser pastor. Davi está querendo diferenciar o pastor de ovelha, que conduz o animal ovelha, do senhor pastor. Davi está querendo pontuar aqui uma diferença clara para nós. Ele está dizendo o Senhor, o Yahvé, o Deus da aliança, o pastor de Israel, o Redentor, o guarda de Sião. Davi está nos apresentando em todo o Salmo 23, quem é esse pastor? Qual é o seu caráter? Quais são as suas características? E é interessante quando você vai estudar alguns nomes compostos do Senhor. O Yahvé, que foi traduzido para nós também como Jeová. Esse Senhor que Davi nos apresenta é o Jeová Jiré, é o Senhor proverá. E Davi diz no Salmo, de nada terei falta. é o Jeová Shalom, o Senhor é paz, e Davi diz, em verdes pastagens me faz repousar, ele é o Jeová Rafá, o Senhor que te sara, o cura, Davi diz, restaura-me o vigor, ele é o Jeová Tsikenu, o Senhor é justiça nossa, Davi diz, ele guia-me nas veredas da justiça, ele é o Jeová Shamá, o Senhor está ali, o Senhor caminha conosco, Davi diz, tu estás comigo, ele é o Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, e Davi diz, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, ele é Jeová Mekadesh, é o Senhor que vos santifico, Davi diz, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo. Percebe como Davi está apresentando para nós o caráter desse pastor? Davi está apresentando para nós quem era esse pastor? Qual é o seu caráter? Qual é a sua figura? Qual é o seu poder? Qual é a sua identidade? Porque, irmãos, pertencimento me dá senso de propósito e de identidade. Eu preciso saber quem Deus é. Na medida que eu conheço quem Deus é, eu me conheço, eu sei quem eu sou, nele, eu tenho uma identidade nele, eu tenho um propósito nele. Nós precisamos saber o Deus que nós pertencemos. Para cada circunstância que você enfrenta na sua vida, há uma manifestação disponível, suficiente, da presença de Deus. Ora, ora, Jeová, Deus, se apresenta como provedor. Ora, ele é a sua paz. Ora, ele é aquele que te sara. Ora, ele é a sua justiça. Ora, ele é aquele que caminha com você. Ora, ele é a sua bandeira. Ora, ele é aquele que te santifica. Mas para cada circunstância da sua vida, há uma manifestação diferente de Deus para você, em você e através de você. É o que Davi está tentando nos apresentar aqui, essa segurança no Senhor. E ele diz assim, de nada terei falta. Primeiro ele diz, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Uma expressão, ela está totalmente ligada à outra. Se você não entender a primeira expressão, você entende errado o salmo inteiro. Diga comigo, de nada terei falta. Há algumas traduções que diz, nada me faltará. Eu confesso para você que eu não me adequo muito com essas traduções. Não é que elas estejam erradas, por favor, quem sou eu para dizer que uma tradução está errada? Mas ela pode gerar uma interpretação equivocada. Porque não é isso que Davi está querendo nos mostrar. Irmãos, Davi não está querendo nos mostrar que nós não teríamos falta de nada na vida. Mas essa expressão, nada me faltará, pode me levar a entender que eu não vou ter falta de nada. Não. É possível que em algum momento, alguma coisa te falte, querido. Davi não está querendo vender algo para nós que a Bíblia não conseguiria bancar. É possível que em algum momento te falte saúde. Até a semana passada eu estava com uma dificuldade de falar, você deve ter percebido isso, no culto da virada então eu quase não consegui pregar aqui, estava me faltando voz, estava me faltando saúde. Hoje, duas semanas depois, um pouco mais, já estou, digamos, 99% restabelecido, quer dizer, a saúde voltou, mas naquele momento estava me faltando saúde. Em alguns momentos falta motivação, em alguns momentos falta recurso, início de ano, meu Deus do céu, pagar o que a gente tem que pagar no início de ano, hein? Material escolar, IPVA, junta tudo, os caras escolheram na mesma época para colocar tudo junto, não podia, né? Aí a gente se embola às vezes no cartão de crédito, porque aí você divide o material escolar das crianças em 12 parcelas, quando você termina de pagar já tem que fazer de novo. Às vezes falta recursos. Às vezes você perdeu alguém que você ama. Eu já tive a perda dos meus pais. Como me falta a presença dos meus pais em alguns momentos na minha vida, na criação dos meus meninos. Eles não chegaram a conhecê-los. nem o Benjamim, nem o Davi, como me falta a presença do meu pai, do avô Osmire, da minha mãe, a avó Regina, para a vida deles, da minha irmã, tia Dani, na vida deles, como me falta essa presença deles, como eu vou dizer que nada me faltará? Sim, algumas coisas estão me faltando na vida, não é isso que o Salmo está querendo nos dizer, irmãos? Precisamos ser fiéis à palavra, precisamos ser fiéis ao que o texto está nos dizendo. O que o texto está nos dizendo é que, porque o Senhor, esse é o sentido, é o meu pastor, eu não sinto falta de nada. Por isso, eu gosto da tradução NVI, que traz a expressão de nada terei falta. O sentido é, porque o Senhor é o meu pastor, eu não sinto falta de nada. Vamos dizer todos juntos? Diga comigo, porque o Senhor é o meu pastor, eu não sinto falta de nada. Por que não sentimos falta de nada, mesmo faltando algumas coisas? Porque Ele é suficiente. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia. Aleluia. Ele é suficiente, querido. Mesmo faltando algumas coisas, você não sentirá falta, porque Ele é suficiente, Ele é a provisão, Ele é o que nós precisamos, Ele é o que você precisa. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, irmãos, Ele se apresenta a nós, Ele se apresenta como consolo no momento da dor e da perda, Ele se apresenta como provisão no momento do dia mau, da dificuldade, Ele se apresenta como cura no momento da doença. É isso que Davi está querendo nos mostrar. Nós precisamos nos relacionar com o pastor e não com as coisas do pastor. Nós precisamos nos relacionar com quem o pastor é e não com o que ele pode fazer por nós. Mas nós vivemos numa sociedade hoje, irmãos, produtiva, que ela sempre quer o resultado de alguma coisa. E às vezes o risco que nós corremos é nos relacionar não com o pastor, mas nos relacionar com os benefícios do seu pastoreio. Nós corremos o risco de deixar de lado quem o pastor é, para focar apenas no que o pastor pode fazer por nós. O que Davi está tentando chamar a atenção é, porque o Senhor é o seu pastor, você não vai sentir falta de nada, mesmo tendo falta de alguma coisa. Então se relacione com o pastor, e você não sentirá falta de nada. Se relacione com o pastor e você terá as suas necessidades emocionais supridas. Se relacione com o pastor e você achará provisão na caminhada. Se relacione com o pastor e você será consolado no dia mau. O profeta Abacuque, no capítulo 3, nos versos 17 e 18, ele diz, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Como assim não vai faltar nada, irmão? Não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, não havendo ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Nós vamos passar, sim, por momentos de faltas. Mas se o Senhor é o seu pastor, você terá tudo o que você precisa. Entenda isso. Não é uma relação de mercadoria, é uma relação de suficiência. Ele é suficiente. A história de Jó, ela retrata muito bem isso. Jó, no final da sua história, ele diz, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, os meus olhos te veem, agora eu sei quem o Senhor é. Agora eu me relaciono com o Senhor, porque antes eu o conhecia de ouvir falar. Há pessoas que quando faltam alguma coisa na sua vida, ficam irritadas com Deus. Há pessoas que, quando faltam alguma coisa na sua vida, ficam decepcionadas com Deus, ficam frustradas com Deus. Querido, Deus não falhou em nenhum momento com você e nem comigo. Quem falhou somos nós, porque nós o lemos a partir da nossa ótica. Querido, você precisa ver Deus, Jesus, a partir da ótica de quem Ele é, da sua palavra, e não a partir da sua ótica, não a partir do seu óculos, mas a partir da palavra. Se for a partir da sua visão e da minha visão, sempre nós vamos colocar em Deus alguém que vai cumprir e fazer tudo o que eu quero, ou tudo o que eu necessito naquele momento. Mas será que o que eu necessito naquele momento é realmente o que eu preciso, ou se é algo que eu apenas desejo e estou buscando? Davi, no Salmo 23, ele vem corrigir isso. Ele vai dizer: não, o que vocês precisam é do Senhor como pastor. E aí sim, a partir dele vocês terão não o que vocês desejam, mas o que Ele sabe que vocês precisam. É muito diferente, irmãos. O apóstolo Paulo traduziu um pouco isso na carta aos Filipenses, capítulo 4, versos 12 e 13, e no verso 19. Olha que fala linda de Paulo. Filipenses 4, 12 e 13, e o verso 19. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No verso 19, mas o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo, a gente esquece de ler o versículo todo, né? De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Sabe qual é um dos nossos grandes problemas? É a superficialidade, irmãos. Nós lemos a Bíblia a partir da nossa ótica, e não a partir da ótica de Cristo, não a partir da ótica do Evangelho, não a partir da ótica de Deus, de quem escreveu. É como se você estivesse lendo um livro e você te interpretasse somente do teu jeito, mas tem lá o autor, tem ali a intenção do autor. A Bíblia não pode ser interpretada do meu jeito. Ih, pastor, que papo é esse? É, querido. Isso é hermenêutica clássica, básica. A Bíblia, ela precisa ser interpretada do jeito de Deus, a partir da sua própria palavra. E a própria palavra interpreta a palavra. Por isso que eu não posso arrancar textos do seu contexto, eu não posso ferir a palavra. Eu não posso ler, por exemplo, Filipenses 4, 13, sem ler o 12. Eu não posso só ler, tudo posso naquele que me fortalece. Uau! Né? Você já até estufa o peito. Uau! Mas leia o 12. Paulo fala de necessidade, Paulo fala de fartura. Leia o 12, Paulo fala de viver contente em toda e qualquer situação. Leia o verso 19, ele diz que o meu Deus suprirá as necessidades de vocês. Amém, amém. Mas leia a segunda parte. De acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O que isso quer dizer, pastor? Que a partir de Cristo que as nossas necessidades seriam supridas. É a partir da vontade de Cristo, a partir do nome de Cristo, a partir do plano de Cristo, a partir do desejo de Cristo, do querer de Cristo, que as nossas vontades seriam supridas. Não é a partir do que eu entendo como necessidade. Para você, pode ser necessidade trocar de carro todo ano. Para Cristo pode não ser. Então não vai cobrar de Cristo o que é uma necessidade sua. Para você pode ser necessidade, por exemplo, sei lá, comer churrasco toda semana. E aí o dia que não tiver, você vai cobrar Cristo? Querido, a Bíblia tem que ser lida a partir da suficiência do pastor. A nossa vida, ela precisa ser entendida a partir da suficiência do pastor. Ele sabe o que é melhor para você e para mim. Ele nos diz: eu sou o seu pastor, eu conheço as suas reais necessidades, eu vou suprir tudo o que a sua alma verdadeiramente precisa. Eu sei o que você precisa. Diga comigo: ele é suficiente. Sabe o que Davi, Paulo, os profetas, Jesus, a palavra está nos dizendo? É que Deus não faltará. Alguma coisa pode faltar na sua vida e na minha vida, mas Deus não faltará. Ele é suficiente. Então o que você precisa? É dele. É mais dele e menos das coisas dele. O que nós precisamos, irmãos, é dele, é de um encontro com ele, é de intimidade com ele, é de relacionamento com ele. O que nós precisamos é de intimidade com a palavra. O que nós realmente precisamos é de oração, é de jejum, é de consagração, é de santidade. O que nós precisamos é de buscar a sua presença, buscar a sua vida, é de buscar a satisfação nele. É isso que nós precisamos. E quando você o encontra, você encontra tudo o que você precisa. A segunda característica que eu quero compartilhar com você, e eu fico nela, é que ele é suficiente e ele é exclusivo. Diga comigo: exclusivo. Davi diz assim, ó: o Senhor é o meu pastor. Para nós entendermos um pouco o que Davi está querendo nos mostrar, nós precisamos nos atentar sobre o que significava ser um pastor de ovelhas no Oriente Médio daquela época. A ovelha, irmãos, ela só pertence a um único pastor. É interessante essa característica da ovelha. Uma ovelha só se acostuma com um único dono. Ela não obedece nenhum outro indivíduo. Quando Davi fala: o Senhor é o meu pastor, sabe o que ele está dizendo? Eu sou ovelha do meu único pastor, eu só obedeço a ele, eu só ouço a sua voz. Lembre-se, Davi está usando a imagem do pastor, que é uma imagem muito familiar para ele, para explicar o seu relacionamento com Deus, o caráter do pastor. Davi não está falando de coisas que podemos receber, Davi está falando do pastor, do caráter do pastor. Salmo 23 é isso. E quando ele fala que ele é o meu pastor, ele está se lembrando das suas ovelhas, que só obedeciam à voz dele. Das suas ovelhas, que só o seguiam. Quando os pastores conduziam as ovelhas em Israel, eles emitiam sons, faziam barulhos, gritavam para que as ovelhas assimilassem a sua voz. Ovelha não enxerga muito bem, ovelha é míope. Nós vamos ver isso ao longo dessa série. A ovelha, ela não enxerga longe, ela é míope, mas ela tem a audição aguçada. Então, ela se familiariza com a voz do pastor, de um único pastor. Ela só vai seguir aquela voz. Ainda que ela não enxergue muito bem, por isso o pastor nunca vai atrás do rebanho, o pastor vai à frente do rebanho. Porque o pastor guia o rebanho, ele vai à frente, emitindo sons, falando, gesticulando, através do cheiro. A ovelha vai sentindo o cheiro, se acostumando com o cheiro, com o timbre da voz, com a voz, vai assimilando e vai seguindo o pastor por onde ele for. Se chega um outro pastor naquele rebanho e começa a falar, a ovelha não vai se confundir, porque ela só ouve a voz do seu pastor. Querido, que voz você tem ouvido? Como você sabe se é verdadeiramente ovelha do seu bom pastor Jesus? Simples. É só perceber se você reconhece a voz dele. Porque a ovelha reconhece a voz do seu supremo pastor. A ovelha não vai por demanda, a ovelha não vai no fluxo. Ovelha que é ovelha não vai no fluxo. Não vai porque todo mundo foi. A ovelha que é ovelha, ela está atenta à voz. Para onde ele está apontando? O que ele está dizendo? O que ele está falando? Opa, mas eu ouvi aqui uma voz aqui que interferiu aqui na comunicação. Tem esse discurso, tem essa voz. Mas espera aí, não bate. Não está batendo com a voz do meu bom pastor. Ovelha que é ovelha reconhece a voz do bom pastor. Sabe por quê? Porque o pastor é exclusivo. Ele é o seu pastor. Nenhuma outra voz pode conduzi-lo. João 10, 27, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Sabe quantos pastores você e eu nós temos, querido? Um pastor, o único pastor, o supremo pastor, e o nome dele é Jesus Cristo. A ele nós pertencemos e a ele nós seguimos. É claro que nós respeitamos essa metáfora, né, do pastor, das ovelhas, nós respeitamos essa metáfora. É claro que entendemos essa relação de autoridade pastoral, nós honramos isso. Honramos e aceitamos isso. Mas entenda, o nosso único pastor, o supremo pastor, a quem todos nós aqui somos chamados para sermos ovelhas, é Jesus Cristo. A Ele nós ouvimos, a Ele nós seguimos, Ele nós reconhecemos a voz. Então quando Ele fala, nós sabemos o que Ele está falando, porque nós reconhecemos o timbre, nós reconhecemos a orientação, nós reconhecemos a direção. Ah, querido, se alguma coisa que não sai estranha aí, de algo que você ouve por aí, está equivocado. Tem coisa que a gente ouve que soa estranho, não é? Não bate. Tem algumas falas que a gente ouve por aí que não bate, soa estranho. Por quê? Porque a ovelha, ela consegue identificar. Espera aí, não foi o meu supremo pastor que disse isso? Por isso, o dia que eu falar alguma coisa aqui que soar estranho, querido, não fico com a minha voz, fico com a voz do supremo pastor. O dia que eu der uma direção que soar estranho, por favor, fique com a voz do supremo pastor, está aqui, ó, a voz do supremo pastor, não fique com a minha, fique com a voz dele, e me exorte, por favor, me exorte, pastor, o senhor está fora, pastor, o senhor não está reproduzindo a voz do supremo pastor. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai para a palavra. Peraí, vamos para a palavra, vamos ver se o que eu falei é isso mesmo, se não é mesmo. Ah, realmente não é. Me perdoe, querido, eu me equivoquei, me perdoe, eu saí do trilho, me perdoe. Mas você entende? Ele é exclusivo. A ovelha ouve a voz do seu pastor. O Senhor é o meu pastor. E de nada terei falta. Você recebe essa palavra? Eu ainda tenho mais coisa para compartilhar, mas vou terminar à noite. E cada domingo, cada culto, na verdade, nós vamos trabalhar um versículo do Salmo 23 até o final de janeiro. Nós temos um pastor para nos direcionar esse ano. Nós temos uma voz a quem ouvir. Nós temos uma direção a seguir. Aquele que vai à frente do rebanho. A ele nós pertencemos. A ele nós seguimos. Se coloque em pé, em nome de Jesus, por favor. Ele é suficiente, querido. O seu supremo pastor é suficiente. Jesus é suficiente. Talvez você esteja enfrentando lutas nesse início de ano. Talvez são algumas lutas que você herdou ou que você trouxe do ano anterior para cá. Talvez você tenha orado e as respostas não são como você esperava. Talvez você tenha buscado em alguns lugares que não é o lugar para você buscar ou o lugar para você estar. Nessa manhã, Jesus nos lembra que Ele é o nosso bom pastor. Jesus nos lembra que Ele vai à frente, nos protegendo, nos livrando dos predadores. Enquanto a Bíblia diz que o diabo anda em derredor como um leão, procurando uma oportunidade para nos devorar, a Bíblia também nos diz que Jesus é o nosso bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Você está protegido. Você tem orientação. É só olhar para Ele. É só ouvir a sua voz. Talvez, nesse início de ano, está faltando orientação para você. Jesus está dizendo: eu sou bom pastor, eu sou suficiente. Talvez está faltando para você saúde nesse início de ano. Jesus está dizendo: eu sou a cura. Ei, pare de procurar em outros lugares, ou de tentar suprir suas necessidades de cura em outras coisas. Ei, eu sou a cura, Jesus está dizendo, eu sou a cura. Jesus cura quando Ele elimina a doença. Jesus cura quando Ele é o suporte para a nossa vida, nos mantém de pé. Jesus é suficiente. Talvez nesse início de ano está faltando relacionamento na sua família. Ah, o nosso bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, é aquele que organiza as coisas, é aquele que tem um plano, tem um mapa, tem um projeto, tem um propósito maior. Talvez está faltando força nesse início de ano. Jesus está dizendo: eu sou a força que renova o seu cansaço, que renova a sua vida, que renova o seu ânimo, que renova as suas emoções. Tudo isso aqui, querido, que eu falei aqui, nós vamos ver no Salmo 23. Nós vamos ver.